Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Rádio Aconchego. Rádio Aconchego? É, Rádio Aconchego. Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe levam ao caminhar? Você já pensou na arte que é levá-lo cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Adeus, ano velho, feliz ano novo, e tudo se realize no ano que vai nascer. É isso aí, galera. Poeira Criativa retornando após mais um ciclo solar, após mais uma temporada de férias, de verão, de praia, de confusão por aí. É isso aí, tudo acontece, tudo muda, tudo gira, mas estamos sempre de volta. Novamente, mais uma temporada começando. É isso aí, Gus. Você também voltou? Você está conosco? E aí, estamos juntos. Depois de uma viagem, depois do carnaval, né? Já passou, já aconteceu. Voltando aqui à rádio. A gente nunca foi embora à rádio, né? Sempre esteve aqui. Mas agora está voltando o programa, né? Poeira Criativa na segunda temporada. Sigam nossos capítulos semana a semana. E hoje vamos a ter um convidado de orgulho, né? Convidado um amigo nosso. Aí, se tu quiser apresentar a esse cara que está aqui, sei lá, arranjando alguma coisa para ouvir um retorno. Aí. É isso aí, vou passar o microfone para você, Saci. E aí? Massa, é isso. Boa noite para quem estiver aí do outro lado, dos outros lados. E é um imenso orgulho estar aqui com vocês pela primeira vez. Não a primeira, tá aqui sentado, olhando pra vocês, podendo participar, me deixaram participar do programa. Aê. Massa. Então, explicando, né, a gente estamos aqui nós três juntos porque estamos retornando de nossas férias em que fizemos uma viagem em janeiro, então a gente tá num clima de praia, num clima de viagem, e aí o colega Saci foi com a gente também. E aí eu queria, primeiramente, fazer uma pergunta pra você, Saci. Viajar é arte? Viajar é arte de maluco, velho. Arte de micróbio. Massa. O som que tava rolando agora foi de Anna T. Hooks. Falei certo, Gus? Acho que sim, né? O sobrenome é francês, então não manjo muito francês. Mas acho que sim, Anna T. Hooks. Uma música, né? Uma artista francesa. França chilena seria, não sei. Da França, mais com pais, mais do Chile. Pais exiliados lá no Chile durante a ditadura, e ela volta a nossas terras, América Latina, para fazer essa mistura de música que vocês ouviram. Massa, a gente está colocou esse som de Ana também pela relação do que a gente pensou para o programa de hoje, porque hoje nós teremos uma entrevista com Dona Zefinha, que foi... que é mestre artesã lá de Pintibu, lá na Paraíba. Nós teremos também, no momento de nós outros, a gente vai apresentar um pouquinho a cultura e um pouquinho da história do povo Mapuche, que é um povo de origem indígena lá do Chile e da Argentina, na região da Patagônia. Então a gente trouxe esse som de Ana porque ela tem uma relação forte com esse povo. Ela faz um som combativo, um som que tenta valorizar essas culturas que são oprimidas. E é isso aí. Bota um som aí, Gus. Fala um pouquinho mais. Ah, então vou falar um pouquinho mais. Eu tava confuso porque a gente tá com o microfone só. Então a gente... eu passo para um, o outro passa para mim e a gente vai tentando se entender aqui. Para além disso, nós teremos também o 60 por 1, como sempre temos, aquele momento em que a gente vai atrás de alguém, para que alguém fale de uma música que tem uma relação especial. E a gente, enfim, agora nós vamos trazer a primeira parte da nossa entrevista com Dona Zefinha, que é uma... Troca de ideias no Poeira Criativa. We'll be right back. Bem, é isso aí. Na nossa entrevista, a gente estava viajando pela Paraíba, foi um momento bem especial, e a gente, quando parou em Pintibu, a gente conheceu, quase que por acaso, Dona Zefinha, que ela é uma mestre artesã lá de Pintibu, paraibana, no litoral, que ela é conhecida também como Mãos de Fibra. E ela recebeu recentemente uma homenagem do ex-governador do Maranhão, e recebeu uma homenagem nas mãos de Chico César, que na época era secretário da Cultura, e ela trabalha com fibra de coqueiro. E a gente conheceu ela mais ou menos por acaso, e aí rolou uma conversa massa e a gente gravou essa entrevista. Então vamos mandar a primeira parte para vocês. Eu vou para debaixo do sítio retirar do cangaço a folha do coqueiro, do cangaço do coqueiro, né, da palha grossa. Então eu corto, abro ela direitinho e trago para casa e vou retirando fibra por fibra. Pequena para um lado e as grandes para outra. As pequenas são para armar e as grandes para tecer. Então eu faço bandejas, flores, frutas, a galinha, tudo eu faço da fibra do coqueiro, tudo. Aprendi com 22 anos de um chapéu, eu morava em Cabedelo, então tinha uma senhora com uma dona Joana e fazia esse trabalho de chapéu da fibra do coqueiro. Então eu comecei a fazer outras peças, não o chapéu dela, né? Mas comecei a fazer outras peças. Mas eu sei fazer o chapéu também, da fibra do coqueiro. O que a senhora mais gosta de fazer? A galinha. Por quê? Porque foi com ela que eu recebi minha homenagem. Do governador Maranhão, do Chico César e do Sebrae. O Sebrae, né? Massa, primeira parte da entrevista com Dona Zefinha. Como é que foi, Gus, pra tu bater esse papo com ela lá? Foi massa, né? A gente se encontrou por acaso, parou pela chuva, né? Tava, não sei se falasse que tava andando de bike, a gente fez um rolê de bike pelo litoral norte de Pernambuco e da Paraíba, litoral sul até Barra de Mamanguape. E nessa viagem, como bem falou o Teteu, a gente encontrou essa artesã. Mas foi bem por acaso, né? Ficou em um quiosque esperando a chuva passar. Ela chegou, desceu uma caminhonete. Tinha um fogão, né, para tirar, para vender. A gente baixou o fogão e aí ficou trocando uma ideia. Ela começou a ensinar o artesanato, como fazer. Cada um fez parte de uma folha, né, não foi? Com a fibra do coqueiro. E achei bem massa essa coisa que ela falou na entrevista do respeito por o mestre, né, dela aprender olhando como fazer uma galinha, mas não fazer para vender essa galinha, sino só para... por seu interesse no começo, né? Fazer um chapéu para não fazer esse chapéu que era o que ela tinha aprendido olhando, sino desenvolver outro tipo de artesanato a partir da fibra de coqueiro e poder vender e poder sobreviver a partir desse artesanato, né? Achei bem interessante essa coisa até ética, né? De quem faz, quem aprende, não fica na concorrência com quem ensinou, né? Sino que está desenvolvendo a mesma técnica, mas em outros produtos. Eu acho que isso tem até muito a ver com o modelo artesanal de produção, né? Que a partir do momento em que... o diferencial de um modelo artesanal é que ele ainda está muito ligado a questões mais humanas, eu acho. Assim, uma ética, um respeito à pessoa criadora. Diferente de um modelo mais industrial, vamos dizer assim, de produção, que é simplesmente o modelo da competição, o modelo da produção em série. Então, a partir do momento que ela vai se tornando, ela está aprendendo o ofício, ela respeita o conhecimento ancestral, né? O conhecimento que veio de antes. O conhecimento da pessoa que está repassando a ela. Então, ela não está querendo competir com aquela pessoa. Ela quer produzir a arte dela e quer vender, mas não competindo. E sim, vamos dizer, a partir de uma mínima cooperação, ou não de uma cooperação, mas no mínimo de um respeito mesmo. E é isso que eu achei bem... bem interessante mesmo também, concordando contigo, Gus. E tu, Saci, que tava também compartilhando com a gente essa viagem. Como foi, o que foi pra tu aquela tarde que a gente passou trocando ideia com a Dona Zefinha? Então, foi uma tarde deveras aconchegante, né? Porra, tipo, totalmente aleatório, assim, a gente encontrar uma pessoa. A gente tava se escondendo da chuva, prestou um favor a ela e tal, e conversa vai, conversa vem, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, mas quatro horas acho que foi isso, né? Sentado, conversando e pá. Ela tava num quadro que eu me sensibilizei, assim, depois fiquei pensando muito, assim, que é a questão de um quadro pós-hospitalar, né? Ela tava saindo, tinha, se eu não me engano, ela passou o quê? Seis meses? Ela passou por UTI e tal, e ela ainda falava muito isso, como se o intelecto dela ainda estivesse voltando, estivesse arrancando de novo, e ela tinha termos muito precisos, assim, com isso, tipo, não, agora tô ainda, tá falhando algumas coisas, mas tá voltando, eu sinto que não é como era antes e tal. Eu observei bastante isso, assim, e se ela era se daquele jeito, ela tava, como é que eu posso dizer, ela tava com a cabeça voltando, imagino que é a cabeça daquela mulher, velho. É um negócio incrível mesmo. Tipo, uma pessoa também que cativa, assim, né? Tipo, ela puxava conversa, começava, dava, tipo, e sempre não cativar, não querendo ficar, não. Uma coisa também que a gente conversou muito depois, assim, essa questão da pessoa idosa, né? Que é uma pessoa que ela tem uma demanda de uma assistência, assim, de uma conversa, de atenção e pá. Quando eu pesquisava, assim, eu via algumas coisas, assim, de asilos aqui em Recife mesmo. Às vezes o problema para algumas pessoas mais idosas, assim, não é nem a questão material da coisa, não é comida, não é fralda. E sim uma pessoa que pare para conversar, para escutar, para dar atenção mesmo, tá ligado? E ali ela, tipo, porra, é isso, né? Tipo, é isso, é foda, assim, tipo, pensar como nossa vida vai correndo, vai correndo, vai correndo. E às vezes precisa disso, de um acaso pra gente passar 4 horas conversando com a pessoa que, porra, dá. Eu acho que a idade dela tem mais do que a nossa soma de idades aqui e tal. De história de vida nem se fala, assim, né? E que teve reconhecimento da sua arte, do seu considerada mestra, assim, teve um reconhecimento no estado e tal, há poucos anos. E é isso, assim, massa. Agora compartilha conosco a música que tu escolhisse para que sonar agora em Poeira Criativa. Então, a música que eu escolhi para soar agora foi Ronda, que foi uma das músicas que eu escutei, que me marcou, que eu já conhecia, mas que ficou na minha cabeça, assim, na viagem, que a gente escutou bastante, nosso colega aqui tocou um pouco. Eu escutei também uma outra versão de Calbi Peixoto, que eu achei massa, mas vai a versão que eu já tenho, a primeira vez que eu escutei essa música foi essa versão aí. Noite, eu rondo a cidade ali. Minha mãe cantava pra mim um uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda, que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão, e cantada por seu avô, era assim, Oromi. Ah, Oromi maior, Oromi maior, Abadô e eu, e Oromi maior, Oromi maior, Oromi maior, Abadô e eu. Essa canção muito antiga, no tempo da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração. Presos naquelas senzalas, dançando em Jexá, aquela canção muito linda, com os versos em Urubá, era assim, Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadô e eu, e Oromimá. Aquela canção iorubá que não sai de dentro de mim, é assim, Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadô e eu, e Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadô e eu. Oromimaiô foi a música que estava tocando e agora vai rolar o 60 por 1 com Luísa falando um pouquinho de suas raízes. Tem uma música aqui. Teima comigo, né? E nesse momento que é música para Oxum. Ela me faz lembrar de mim, do povo. Ela me faz uma conexão com minha história, com o meu passado. É como se eu pudesse rever, reencontrar muita gente. Oromilá, Oromimaió. Oromilá, Oromimaió. Mas é um canto para o Oxum que mexe, que fica. Ele está sempre aqui, cantarolando dentro de mim, né? E me conectando. Isso assim, é muito, muito forte. E faz essa conexão com a África, né? Com minha ancestralidade africana. Né? Eu sou bisneta de africanos legítimos, né? Possivelmente vindo de Angola. Possivelmente a história das pais de minha avó materna, ele vindo daí. Os povos de Bundo. Mas Oromilá, Oromimaió, ela mexe muito com essa conexão. É isso aí, galera. É uma doideira, né, não? A gente diz que vai rolar uma música, rola outra, depois ainda rola um 60 por 1, e a gente ainda tá tentando botar que a gente disse que ia rolar. Mas tá tudo travando, galera. Rolou o bug do milênio, finalmente, com 16 anos de atraso. Mas é isso aí, prometeram que ia rolar e rolou. Agora, enquanto Gus tá aqui lutando contra o computador e lutando também contra o próprio coração, que está prestes a entrar em estado de erupção e de paranoia extrema, eu vou aqui conversando um pouco com vocês, eu vou contando um pouco, né, de como andam as coisas nessa vida. Não é isso, Fernando? É, então, esclarecendo, a gente tá falando de viagem por quê? Porque agora, nesse mês de janeiro, a gente fez uma viagem de bicicleta, eu, Gus e Saci, que a gente resolveu dar uma subida ao longo de 16 dias pelo litoral paraibano, com o objetivo de chegar na praia de Barra de Mamanguape. Então foi 16 dias pedalando, acampando. E aí por isso que a gente veio com esse tom praieiro e por isso que a gente chamou o Saci para estar aqui conosco. E Saci também, ele inclusive está aqui na construção da Rádio Aconchego conosco também, por isso que a gente está virando um grupo de trabalho, um grupo de viagem, um grupo de que mais, Saci? A gente também faz obras assim, tipo reboco, pintura, a gente faz esporte, dá aula de inglês, espanhol, matemática... Cálculo 1, tem mais algum serviço? Entretenimentos em geral, malabares, apresentações circenses, apresentações musicais. Se vocês procurarem no Google ou em qualquer outro buscador que seja melhor até que esse... Que este? Continua falando. A gente... Melhor ainda, vá no Duke Duke Go, que é livre e que não vai lhe rastrear, e bote Trio Urucum. E você não vai nos encontrar lá, mas quem sabe um dia. Então agora é hora da nossa agenda cultural. Agenda cultural. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Agenda cultural, galera. Nessa eu vou passar a bola para o nosso colega Gus. Aqui nessa luta, vamos falar um pouco das atividades que a gente pensou para essa semana, né? Amanhã, quarta, 16 de março, né? 18 horas, vai ter uma reunião do Fórum Pernambucano de Comunicação, o FOPECOM, mais conhecido como FOPECOM, o Centro Sabiá. 18 horas para discutir e conversar sobre a comunicação pública em Pernambuco, que é um grande vazio, uma grande pergunta, né? O Estado pernambucano não está financiando, tem uma rádio parada com mais de 50 anos parada, a Rádio Frei Caneca. Então, a galera do FOPECOM está se juntando e estão todos convidados para participar. Quem esteja interessado em chegar, Centro Sabiá, 18 horas, é na Rua do Sossego, 355. Na quinta próxima, né? Esta quinta vai ter uma noite da aconchego, né? Uma noite da aconchego. Não sei se algum de vocês que são participantes desse espaço querem comentar um pouco o que é essa da aconchego. Então, a noite da aconchego é nossa. Mais um que a gente não tinha pensado, né? Não anunciou, né? Que a gente também faz comida. A gente faz pizza pra financiar nosso movimento aqui. E vai ser isso, a noite do aconchego vai ser uma noite aconchegante pra gente conversar, a gente tá junto, tá com nossos parceiros, nossas parceiras, comendo uma deliciosa pizza integral na grelha. Quem já comeu pizza integral na grelha, quem nunca comeu pode chegar amanhã, pra financiar nosso movimento, nossa rádio, pra gente tá na FM e tal, e pra toda a Zona Oeste escutar. Massa! Bota aí o que vai já rolar, Gus, pra eu dar uma sacada. Na quinta, dia 17, às 19 horas, vai rolar o Se Liga, o estreia do Ocupe Prefeitura 2 e Cabeça de Prédio, mais Roda de Diálogo. Então o Ocupe Estelita vai estar convidando todas e todos para estar lá na Praça do Diário às 19 horas. Então vai rolar uma exibição pública do filme Cabeça de Prédio, que é um filme tratando de toda essa temática da questão da ocupação urbana, do movimento estelita e etc. Enfim, provavelmente vai estar rolando uma música depois, uma conversa, gente legal. Enfim, já na sexta vai rolar o quê? Na sexta vai ter a terceira já, né? Feira Agroecológica de Espaços Verdes, lá no, do lado do edifício São Cristóvão, Rua Inaldo Xavier, bem pertinho da Rua da Aurora, Rua a Avenida Conde de Boa Vista. Para quem quiser chegar, vai estar oferecendo o que, isso assim, tu que sabe, né? O que é que vai estar oferecendo, rapaz? Você me pegou agora. Eu sei que tem, eu não sei como é que tá a oferta de comida orgânica e tal, mas eu sei que tem rango, a galera tá vendendo rango. Tem brechó também, a galera tá botando brechó. E a tabacaria também, tem tabacaria, produtos para cigarros e etc, charutos. Provavelmente, não sei se nessa, mas em breve nós também estaremos com o material da nossa rádio. E já no sábado vai rolar tchan, tchan, tchan, tchan, Consciência Negra em Movimento, lá no Museu da Abolição, no finalzinho da Caxangá. Pra quem vem de Camaragibe ou no comecinho da Caxangá, pra quem vem do centro, vai rolar esse evento voltado pra crianças, certo? É organizado pelo movimento negro, né, que vai estar tentando trazer essa reflexão de forma didática, através de brincadeiras, palestras sobre identidade e estética afro, com Félix Oliveira, momentos de história, aulas de dança afro-primitiva, ou seja, cultura afro para crianças. Entrada gratuita no Museu da Abolição, no sábado, a partir das 13 horas. Já às 14 vai rolar Bazar Solidário em prol do sítio Ágata, da construção na parcela no sítio Ágata. Tá mexendo aí, tá dando merda. Lá em Tracunha, pertinho da Araçoiaba. Vai ter bazar com venda de roupas, venda de livros, várias coisas que foram doadas, recolhidas por o pessoal que mora também no edifício São Cristóvão. Vai ser na. O edifício São Cristóvão fica na Rua da Aurora, 295. Na cobertura desse edifício, a partir das 14 horas, até umas 18, 19 horas. Se quem quiser chegar, comprar uma prendinha bonita, uma roupa bonita por pouco dinheiro, bem barato, de R$1 a 10, a gente vai estar por lá, sim? Agora, acabou essa agenda cultural, vai rolar a música de Maria Bethânia, que tanto o Saci tinha pedido. Se não dá pau, aqui os programas. Eu rondo a cidade a lhe procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho ou jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue no bar da Avenida São João. Poeira Criativa são, é o burburinho, são os passos, são as falas cortadas, são as feições, são pequenos sinais que conseguem produzir grandes sensações. Isso é Poeira Criativa. E você, que arte tem feito? Como é para a senhora, assim, dar aula? Como é para você ensinar? É um processo bom, ruim? Como a senhora se sente no processo de ensinar? Aliás, eu me sinto feliz, né, de repassar daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi. Eu me sinto feliz em repassar para as pessoas que não sabem. Eu me sinto feliz. E quando eu for deixar para as pessoas daquilo que eu aprendi, eu ensinar. Agora, eu já repassei por muitos lugares, mas só aqui, Pitimbu e Apasa, foi quem ficou com... Se interessou-se mais a aprender e ficar repassando. Trabalhando, né? Trabalhando. Para a senhora, qual a importância desse trabalho do artesanato? É muito bom. É bom demais, porque ganha dinheiro, né? Daquilo que dá para a pessoa ganhar um dinheiro, tá muito bom. É bom demais. Foi com que eu criei meus dois filhos, foi com o trabalho da fibra do coqueiro. Já ensinei, eu sou do tempo da LBA, trabalhei, ensinei pela prefeitura, ensinei colônia de pescadores, tudo isso, e agora pelo Sebrae. Essa foi a segunda parte da entrevista, né? Bem interessante como esse aspecto material da arte, né? Tipo, quando ela pergunta por que é tão importante, ela vai falar, não, porque garante o meu sustento, né? E essa questão de que é, o que ela ensina para as outras pessoas, ela acha importante também, porque outras pessoas estão conseguindo garantir o seu sustento a partir desse processo, né? Desse artesanato, dessa arte. Então eu acho impressionante, assim, né? Porque às vezes a gente pensa a arte muito no aspecto estético, um aspecto mais puro, assim. Mas tipo, essa questão, né, da importância para artista conseguir garantir o seu sustento e o valor que isso tem, principalmente para alguém que vem de uma classe mais popular e que tem consegue ver uma alternativa de não precisar vender, né, seu trabalho. Seu corpo, no sentido de enfim, ter essa autonomia de, a partir de sua própria arte, você conseguir garantir sua vida. Eu acho isso extraordinário, assim, achei massa na fala dela. E ela também, agora lembrando, ela tinha viajado para alguns lugares, né? Tipo, ela tinha conhecido a Argentina, que a gente falou sobre isso, né? Tipo, também, né? Assim, houve a humildade de dona Mestre Cefinha, né? Quando ela falava de como dava suas aulas, como compartilhava seus saberes com as pessoas. E acho que com mais de 70 anos, né? Ela tinha mais de 70 anos, uma pessoa que ainda estava com muita lucidez para continuar nesse processo, né? Ensinar, dar, e isso dá de subsistir ainda, né? Com seu trabalho, com sua força de vontade aí, em um trabalho que é autônomo, independente e com pouco reconhecimento social, né? Não, então, a Teteu falou bem um negócio que me marcou, assim, nessa... que a gente conversou, inclusive, depois da entrevista dela, que era isso, a arte, às vezes, tá ligada a essa questão material mesmo. Às vezes, sobreviver é uma arte, né? Às vezes, tipo, porra, numa batalha do cara assim, você conseguir sobreviver com artesanato, velho. Isso já é arte, tá ligado? É, massa, massa mesmo. Aí, agora, a gente vai dar play, se tudo der certo, na segunda música que Saci sugeriu. É que lembrava também a viagem pra ele, que tinha essa relação, mas foi uma música que pra nós três, eu acho que marcou. E é uma música que vai.

Então eu queria que a senhora, a partir de sua experiência, dissesse que conselho você daria para alguém que está começando agora um trabalho com essa arte do artesanato. Para continuar, não esquecer, levar, seguir em frente, porque um trabalho desse não se perde. Um trabalho não se perde. Tá entendendo? Não se perde, não. E nunca vai deixar. Nunca cai. Assim tenho aquela inteligência e aquele bom homem de trabalhar, força e vontade, porque daquilo que a gente ganha o dinheiro, o suficiente, né, que dá para substituir qualquer necessidade das pessoas, aconselho que é bom demais. Para a senhora, o que é poeira criativa? É tudo que vem da terra, né? Eu acho assim, né? É tudo que vem da terra, né? Que a terra é quem cria. A terra é quem cria. Se não fosse a terra, como era que criava? Como era que tinha um pé de coqueiro? Como é que tinha um pé de árvore? Não tinha. Se não fosse a terra. Tá de boa. A terra é quem cria. Tu gostaste dessa, não foi, Sacê? Não gostei. A última pra mim foi: como é que tinha um pé de árvore se não tivesse a terra? Um pé de árvore, como é que teria? Imagina um mundão desse. É pra se lascar. Essa resposta foi foda mesmo. Essa entrevista foi das mais prazerosas, né? Resposta na lata. Uma resposta bonita da porra. E é massa que a gente vê, viajando é que a gente vê, né, que a energia tá sempre atraindo, assim, se você tá com a energia de encontrar gente massa, você vai acabar encontrando, de alguma forma você atrai os polos. Né não, Gus? Sim, agora me tava lembrando dos meninos de Praia Vela, né, depois de Pitimbu, a gente chegou em Praia Vela, depois de umas ladeiras, e aí achou uns meninos, né, trampando, montando umas barracas para a galera que ia curtir o outro dia aí na praia, um domingo, era um sábado de tarde e noite, ia curtir o domingo. Isso é coisa também de que a arte é para sobrevivência mesmo, muitas vezes, né? A gente às vezes vê, né, o artista, né, lá acima e, pô, tem quantidade de artista na rua, se virando e fazendo coisas maravilhosas, né? Que a gente não tem a facilidade de valorar, muitas vezes espera que essa pessoa chegue, não sei, num museu, em uma exposição, e não, o cara tá na rua, é sair e encontrar, e muitas vezes a viagem dá essa possibilidade, né, de você se abrir para novas experiências, né, de encontros, de conversas que não tivessem rolado em outro canto, né, porque acho que se não tivesse sido essa chuva, a gente não tivesse conhecido o Mestre Cefinha. E também pode ser que não tivesse conhecido os meninos da Praia Vela, porque tivesse chegado mais cedo, né, que a gente chegou bem tarde. Então foi um aprendizado, e essa coisa da terra, né, de pôr o pé no chão nosso também, essa terra aqui, né, todo o território, essas pessoas estão aprendendo e fazendo, e bom, a gente tem que resgatar essas vozes um pouco em esses momentos do programa de Poeira Criativa. Massa, então agora a gente sai da Paraíba, sai de Pitbull e vamos fazer uma ponte aérea diretamente para o sul de nosso continente, com o nosso momento, que é Solta a Vinheta. Quando nosso sangue se funde em um só corpo, rios de lágrimas convertidos em chuva, vozes de nossa América. El momento de nosotros. Nesse momento de nós, vamos a ouvir um pouco de música, do a música vinda também da terra, né? Vamos estar trabalhando um pouquinho, escutando, mais que trabalhando, aprendendo com umas músicas dos Mapuches. Mapuche, né, que são os índios, um povo originário de lá do sul da América, da Patagônia Argentina e de parte do sul do Chile também, que pasam, estão em tempos de resistência contra, contra as barragens, contra as empresas florestais que estão tirando as florestas e tirando o pessoal de sua terra. E Mapuche quer dizer, né? Mapu é terra, Che é gente, então é gente da terra. Que é a melhor combinação com o Mestre Cefinha, né? Que fala hoje, agora, nesse momento, de, dos, das pessoas, da gente da, da terra. E vai estar escutando um som de um nome um pouco difícil, né? Porque está em Mapudungun, que é o nome da língua de, dos Mapuches. Que é Wecheque Nitragun, é o nome da banda. E Neguen Pei Caltriqueo, que significa Neguen coração, Pei é irmão, irmão coração Caltriqueo. Caltriqueo foi um cara, é um jovem assassinado em essa resistência. Então a gente vai estar escutando esse som, que é um hip hop, uma mistura hip hop com reggae e com músicas da terra também. Tem um pouco de Mapudungun, a língua originária, e um pouco de castelhano, de espanhol em sua música. Então, não, está tocando assim, agora está tocando Arbolito, nossa cortina, que também é um pouco uma mistura latino-americana. Agora vai rolar esse som. Mais um pouquinho que. Não parou. Aí fica difícil. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundista y extranjero forestal y transnacionales. Nuestras armas, las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesina con su fuerza policial, con sus balas metralletas. Esta lucha es desigual, estos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes con guanacos, zorrillos y pistolas. No existe aún el pago en mierda que nos pueda parar. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. Nuestros hermanos asesinados por resistir. Mientras el perro asesino es trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado protegido. Presos políticos mapuches, fuera de hambre están. Los poderes se confabulan, nuestra tierra es su afán. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura. Que se dice socialismo, pero es la misma basura. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el Mapu, Ulu Mapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, se levantan en batalla. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el Mapu, Ulu Mapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, se levantan en batalla. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, ahí escuchábamos un poco de Wecheque. Oh, es que si un nombre, caramba. Bueno, una banda de hip hop y reggae de Wecheque Nitraun. Difícil, ¿eh? Más ahí hablando sobre la resistencia, represión de no aguantar represión, no va a aguantar esa represión estatal, ¿eh? Que el pueblo mapuche sofre de parte do Estado, tanto o chileno, né? Chile é muito mais forte essa repressão, mas também na Argentina também está sofrendo isso através de na Patagônia, através das empresas petrolíferas, né? De tentar tirar o petróleo para tentar tirar as terras para consumir ou tirar o petróleo. Bom, e agora bem, é isso. Vou só dar uma informação, né, que a gente nos próximos encontros do Poeira, a gente vai estar focando nesse aspecto que são dos povos originários, dos povos indígenas de nossa América. Né, a gente já fez tentou fazer um especial de alguns encontros sobre as influências da cultura negra, né? Então agora a gente tenta puxar por esse outro lado a influência da cultura indígena, a cultura indígena que está uma grande luta, né? Um grande luta não é existindo, né? Porque depois de tanto ataque físico mesmo, né? Extermínios e também ataques culturais, ataques por parte dos colonizadores, da Igreja Católica também, que teve uma influência forte na tentativa de eliminar essa cultura indígena. E aí eles estão sempre nessa resistência, tentando mostrar que a América não é somente dos americanos como a gente pensa, né? Povos descendentes da Espanha, povos descendentes de Portugal e da Inglaterra. Mas a América é um continente de milhares de povos, com milhares de culturas diferentes. Então é isso que a gente vai tentar esboçar um pouquinho aqui ao longo dos próximos encontros. E aí, Gus, falando um pouco mais da próxima música que vai rolar. Não, outro som da mesma banda de Wetke Nitragun. Agora, tomara que vocês gostem. Damos comienzo al encuentro, ya vamos a empezar. Me perdí, mi mente en equilibrio está en el puño central. Su nuevo matricar con la astucia de aquí vamos a luchar. Mi conocimiento espiritual está siempre conmigo. Yo sé que siento y te digo no pasará nada. Mi puño corta como filo de la espada. Si quieres ser guerrero ponle toda la garra. Llega junto te digo no te metas conmigo. La velocidad del pan de ahora es tu enemigo. No pasará el pal, entiende lo que digo. Porque este huechafe será tu enemigo. El mini boom me permite tocar la tierra. Fuerte como Raúl me listo a la guerra. El culturum me alienta para jugar. Y a mi adversario sin doblegar. Es el palí, el que fortalecerá el coño y Aullín. Es el palí, de donde aprendieron nuestros toquis. Es el palí, preparamiento espiritual de nuestro king. Raúl Archipa vengo a Bubalí. Ve a Mule, veo el chaco ahí. Es el palí, el que fortalecerá el coño y Aullín. Es el palí, de donde aprendieron nuestros toquis. Es el palí, preparamiento espiritual de nuestro king. Raúl Archipa vengo a Bubalí. Ve a Mule, veo el chaco ahí. We chuntong en calpo yub kene we meu tanyi lop ni bali pe mule mi japan ku yum na wel we kill pilu troro tanyi ben yi wen rapi man luanko kori panchi pa nao liang kapang e kuru na wel we ula pa chanta mule pe guiñe auga tuntu pachi bali we wain que yo traigo una buena central de mi pueblo mapuche al entrar al bali we pidiendo permiso a las fuerzas dueñas que rigen el orden en nuestras tierras con todos mis peñis haciendo furung y lipuna pa fan y chaun para darle comienzo al encuentro bali pe levante ese guiño con fuerza chupa pe futa malo guiñón pali no kato ahí ma mule pe nuestra preparación para el we chan peñe trinca se consula si vencerás y serás un guerrero como yuko ya. Rum kupeta pali, wenta kuntu mufe, mochi kim niain, chuchi wewa luya, fulgilea in, munane wento ain, amule pepu pali, pepali canto ain. Chingi se vi centro del encuentro, abuche atento, joven despierto, chocando los guiños comienza el palín, filos de guerrero luchar hasta el fin. La estrategia que usamos, la con que ganamos, destreza en la cancha, ni buena aplicamos, para esto wey chafa, no existe rival. Y chingue in, cuifi, no buena asesor. En el peligro la lucha es por anotar una raya, el wey chunto no pueden parar, la batalla es juntante, hacer con chicante, un golpe certero, el palín va adelante. Anotando la raya, no hace vencedores, destreza ni buen, somos los ganadores. Levantando la chueca y un guiño malón, con purrón se termina juego. Es el palí, el que fortalecerá el coño y Aullín. Es el palí, de donde aprendieron nuestros toquis. Es el palí, preparamiento espiritual de nuestro king. Raúl Archipa vengo a Bubalí, ve a Mule, veo el chaco ahí. Es el palí, el que fortalecerá el coño y Aullín. es el Palí. De donde aprendieron nuestros toquillos. Es el Palí. Un preparamiento espiritual de nuestro equipo. Una tripa con su Palí. Ve a un leve o echar guarilla. Es el Palí. El que fortalecerá con ella Ullín. Es el Palí. De donde aprendieron nuestros toquillos. Es el Palí. Preparamiento espiritual de nuestro equipo. Una tripa con su Palí. Ve a un leve o echar guarilla. Es el Palí. El que fortalecerá con ella Ullín. Es el Palí. De donde aprendieron nuestros toquillos. Es el Palí. Ufa, vamos nos despedindo depois de um programa tenso, um programa tenebroso, um programa cheio de zica, mas um programa gostoso que só. É isso aí, galera, nos despedindo. Foi o primeiro Poeira Criativa de 2016. Cheio de dificuldade, mas que bom. Que bom que chegamos ao fim, que bom que rolou. E como disse um monge, um mestre em um curso de meditação que eu tava por esses dias, start again. Então vamos começar sempre de novo, e começando e recomeçando. Ou não, Gus? Tomara que esse tenha sido o pior Poeira Criativa da minha vida, difícil pra caramba. Mas é, continuamos aqui é, na Rádio Aconchego, quem quiser chegar, estamos segundas, terças, quartas, quintas e quinta próxima, né, na noite da Aconchego, na Casa Sul. Quem não conhece, nos procure no Facebook, Rádio Aconchego, para saber como chegar. 19 horas, a ideia é pizzada, vegetariana, vegana, com suco por uns 20 contos em colaboração com a rádio, em contribuição para melhorar o espaço, melhorar os equipamentos que estamos precisando e sair do vermelho. Então, galera, obrigado por estar aí, obrigado por nos escutar, e vou passar a fala aqui para Sassi se despedir. É, como não podia deixar de ser, eu discordo do camarada. Pior não. Problemas são soluções. Crises são momentos da gente detectar coisas assim que podem melhorar e tal, e fazer melhorar. Então é um momento pra gente coletar inspirações. Foi muito divertido, na minha opinião, e foi um programa legal. Eu não gosto dessas coisas bonitinhas, exatas, fechadas. Foi o melhor programa, O cara das matemáticas fala isso, vai tomar no rabo. É, bom, e agora a gente se despede com uma música de Atitude Maria Marta, Revolução, também acho que é uma homenagem um pouco às mulheres, um pouco aos índios, né, aos povos originários que estão nessa luta, resistência. Saxon DJ. Nas noites das terças-feiras, na zona oeste de Recife, quando a cidade adormece frente às televisões, a arte desperta nos corações sintonizados na Rádio Aconchego. Porque a arte é vida e não espetáculo. Poeira Criativa. E não espetáculo. Um encontro entre artistas e suas artes. Todas as terças-feiras, de 19 a 20 horas, pela Rádio Aconchego 88.1 FM. Nos engañaron a través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaños. Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales, te engancharon con realidades virtuales. Te pintaron rascacielos de cristales, ¿eh? Celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales. Niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales. Desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamientos. talento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo entierra la espina. La lucha aún no termina, don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo, Soandri, cambio y fuera. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí. Puede explicar la situación por la que pasas, trágica. Viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes. Dictaduras que espantan, los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad consumo, industrias y humo. Esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal. Y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar. La bomba de tiempo acaba de estallar. Los países se rebelan, aunque tiranos no quieran. Si te quieres liberar de genocidio, latino, las batallas nos esperan. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos. Resignación nos pide latinoamericano. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra. Y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Donde somos tratados, programados como ganado. No todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira para afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después se esconden la mano. Hay el ser humano, parece que nunca aprende. Tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo. Pero no me derrumbo, estoy aquí parada. Como Latinoamérica no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermanos de causa, yo Malena. Como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino. Salir a la calle, a la batalla, latino. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión y fortaleza. Chile, Perú, alcen la cabeza. Nicaragua, México,